5, caution to the pole. Clear. Continue attack until gate 01. Okay, until 01, we'll take attention to Ocean at 6225. Passarelo 2227 atualizado, direto conquista. Direto conquista, 227, prato. Gol 1649, passa 2000 pés. Gol 1649, contato radar, saída da EF, tudo mantém nível de voo 360. 360, Dael. Bom dia, Michael Delta. Michael Delta, bom dia, máquinas com as visuais, direto Manati, reporte nível na CTR. Reportará, Delta. C4234, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 134.95. Chama Recife agora, 1285, alterna 134.95, bom dia. Bom dia, bom. Passaredo 2227, chame Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Centro Recife agora, 1260, 1288, Passaredo 2227. Controle da 3304, transfere, foi autorizado 1260. TAM 3304, ação de identificação, autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés. Ajuste 1097. Chegada a Bonfim, 4 mil pés, 1097, TAM 3304. Salvador, gol 1649, solicita a posição Diner. Gol 1649, sempre aguarde coordenação. Aguarde. Controle de Salvador, Azul 4234 voltando. Azul 4234, tente na frequência 1288. Ah, vou tentar porque nós dois se informou, eles não atentam. Obrigado. O 1649 autorizado, direto Diner. Diner, 1649, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 1251, 13325, gol 1649. Oxenã 6312, bom dia, sem identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. 050, vem com a informação é a roupa. Sente. muito bom dia, 1887, tá? Informação forte, próximo gate 3, autorização, 6. Informação Fox, pronto, cópia. Informação Fox, pronto, cópia, gol 1887. Autorizado, Recife 3670, via Perisco 58. Decola no zero, com a esquerda, saída para o Caracaju. Controle 20, decimal 8. E o seu transponder 51112. Autorizado, 3700, via Perisco 58, decola no zero, primeira curva esquerda. O Caracaju, 208 ao controle, 5112, transponder, 1887. 887, correto, reporte pronto. Continuamos nessa, 1887. O Xené 6312, é o número 2 na aproximação, autoriza o TAP. Tá, Campinas, nível 340. Gente, pronto, cópia? Copia, 4039. 4039, autorizado. Campinas 34, via Pesolo 10, briga Pesolo no 6. 10 decola, direita, saída da El, após voa direto, bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5107. Gente, azul 4039, aprovado Campinas 340, via Upper Zulu no 0, bridge, Upper Zulu no 6, decola da 10, da El, Leda, após voa direto, bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5107. Azul 4039, correto, repasse pronto. Chamaremos pronto, 4039. Autorizado, 2000 pés, 1017, reportarei estabilizado, tá, 3304. Trip 5217, a sua identificação? Trip 5217, contato radar 67 milhas nordeste do Verde Salvador, vou na praia de Bonf para a chegada a Bonf e reporte no ponto ideal. Bonf, reportará no ideal. Na 6312, desça para 3000 pés, ajuste na 017. 3017, na 3000, obrigado. O Xené 6312, reduza para 2009. 2209, o Xené 6312. 200. 200. Zona 49, informação agora é a Golf Guarulhos, aguardo a ordenação em cópia. Guardando 3149. Tá, 3304, completa final, chame torre, 118, decimal 6. O Xené 6312, desce para 2000 pés, autorizada a final LS, após estabilizada. Estabilizada para 2000, 6312. Trip 5217, autorizado direto pelo. 5217, na prova de pelo. Autorizado Guarulhos, 34, decola da 10, rua direita, saída da Euleda, pós rua direto bridge, pós bridge conforme a rota do seu plano. Controle 1208, transponder 5114. Autorizado 340 para Guarulhos, conforme rota. Colocar 1-0, saída da Elvira. Controle 1208 e o transponder 5-1-1-4, alcance 1-4-9. Correto, 5-1-14, reporte pronto. Contará. Gate, no Gate 3, solicita autorização de pushback de andamento. Autorizada, contact. Eu estou chegando no site, voo no 887. O Xana é 6312, complete a final, chame torre 118 decimal 6. 26, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, tá 3304. 3304, Alfa, repórter Santa Júlia. Alfa Santa Júlia, Santa 3304. 9097. 4017. Salvador, Brasil 4039, parte 3, remota 6, pushback acionamento. Brasil autorizado, é por táxi. Autorizado, tinha um por táxi, 4039. 3304, após o gol, prossegue portão 4. Após o gol, prossegue pro 4, tá? 3304. Com 35 após 2h40, alterna natal. 035? Afirmativo. Via Índia, o ajuste 1017, 18, 6, ponto espera. Via Índia com 1017 no ajuste, 18, 6, no ponto espera, vou no 887. Salvador, Oxalo. Bom dia, Xané, minha tia, meu Deus, Rio Grosso. Turno 2, táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 5, turno 2. Volta 3149-06 para feedback e acionamento. 612, autorizado, reporte táxi 3149. Salvador, muito bom dia, Runa 887, passando 1800 para 370, Pucca, Caju. Gol 1887, contato radar, saída Pucca, sobre manter nível de voo 370. Na Pucca, 370, Runa 887. Confere, pronto, copy. Pronto. Confirma autorizado, 36, decola 10, direita, Bael Leira, após voo direto, bridge. Bridge intercepta peso Luno 6 e prossegue conforme rota. Controle 1208, transponder 5120. Tá ok, tá autorizado com o fim do 360, coluna da 10. Curva à direita. Gael Leda Bridge após a peso Luno 16. 1208, controle 5120, transponder 9083. 9083, correto. Qual portão? Portão 10, 10. Gente, reporte pronto. Portão obrigado. Controle o 3517, está presente, poderia para a Bruna. 35217 atualizada, desça para 2000 pés, ajuste 9017, atualizada sinal LS, é porta estabilizada. Ok, aprovando Bruna, 2000 pés. Romeu, fica bravo, prossiga. Hoje, grupo do Lula, aqui em relação. Está na cena aqui, que é um tanque com um abado, posto alocado, é um zero, é um abado, fica bravo. E 1118, 3 horas e 30 de autonomia, alterna em Ribeirão Preto. Oficial para o B, 108. 1118. Gente, 1118, táxi via pátio. Índia, ponto espera torre 18, 12. E a Pátio Índia, ponto espera chame 18, 12. O quadro está atrasado. Bom dia. Bom dia. Estabilizado. 35217, complete a final, chame torre 118 decimal 6. 18 decimal 6, 5217. Romeu Oscar Bravo, atente aeronave na final da 1-0. Certo, diz Alfa mesmo, Bravo. Tá, 3149 com 222 a bordo, 3 horas e 40, Fernando Galeão para o táxi. 3149, ciente, vai seguir o tráfego da Azul, vamos esperar a torre, 18612. Seguiu a Azul, no ponto de espera, 18612, 3149. Gol 1887, chame centro Recife, frequência 12685, alterne 134, decimal 5. 365, 345, um bom dia, gol 1887. Bom dia, bom gol. Obrigado, bom trabalho. Frequência livre, Romeu Oscar Bravo. Alô, Salvador. Muito bom dia novamente. Aqui na 6225, centro da informação Atis, Copa Brasília. 6225, informação Golf. Aguarda a coordenação, Copa Brasília. Aguarda. A prevista seria a aeroporto. O senhor está indo pela Zulu 17 ou ainda está indo ali pela Operuísque 10? Opa, Zulu 17. Boa Elefa. Grato. Solo Salvador 35217. 35217, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Portão 3 não, pátio 3, apesar do localizador. Alfa Juliette, pátio 3, 5217. Solo voo 9083, feedback estacionamento na posição 10. A 10, puxa coordenação com a equipe solo, reporte táxi. Tem coordenação, equipe solo, autorizado, chama o táxi, 9083. 6225, pronto, cópia. Pronto, a Salvador, Azul 4039, bom dia. Azul 4039, contato radar, saída da EL, submanter a nível de voo 340. Da EL 340. Falam 903 para o táxi, a bordo 157, autonomia de 3 horas, alternado Campinas. 3 horas, Campinas, confirmação para o B? 157. 157, cliente, utilizado táxi, temperatura 1895, 1862, corrigindo. Ok, o táxi é ponto 090, 186, voo no 903. controle Salvador, bom dia, TAM 3149, decolou, saída AEL. TAM 3149, contato radar, saída da AEL, sube e mantém a nível de voo 340. Sobe AEL 340, 3149. TAM 3732, desça para 2000 pés, ajuste no 0197, autorizado a final LS, aposta estabilizado. 2017, chama estabilizado, autorizado LS, TAM 3732. Mike Echo Delta, sempre vou na Approach Farol de Itapuã, reporte através do Parque Turfa. Azul 4039, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 13325, bom dia. Bom dia, bom. Oceana 6311, aciona identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4000 pés, ajuste no 017. 4000 pés, ajuste no 017, na chegada a Bonf, Oceana 6311. Salvador, Gol 9083, decolou na Dael. Gol 9083, contato radar, saída da Dael, sobre manter nível de voo 360. 360, possível, vou ali, é o Gol 9083. Autorizado, Gol 9083. Ok, pro Leda, o Gol 9083. Tan 3149, autorizado, direto bridge. Direto bridge 3149. Mike Eco Delta, ponto Delta. Mike Eco Delta, desça para 510, ajuste no 017. 10.7 para 510. Tan 3149, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Chama agora Recife 1251, alternando 3325, 3149. O controle poderia, quando possível, coordenar para o de Brit para o gol 9083? Gente, aguarde coordenação. Obrigado. Tan 3732, interceptando o localizador de autopista. Tan 3732, completa sinal, chame torre, 118 decimal 6. 186, Tan 3732. Mike Eco Delta, chame torre, 118 decimal 6. 8286. Ô, Salva Salvador, chama 6225, aponte 1 no pronto de estacionamento. A pronto, tá cópia? Afirmativo, senhor. Autorizado, Brasília 320, peso no 17. 10 decola, curva direita, saída arbuela essa. Controle 208, transponder 5126. Muito obrigado, 9083. 0. Decola primeira curva direita. Saída Arboreleta, pegou no 7, no 208, controle de saída, 5126, transponder. Essa era 6225. 225, cotejo nível, transponder novamente. Tá, 5126 no transponder, o nível 350. Negativo, nível 320, 320, e o transponder está correto. Ok, 320 nível, muito obrigado, estão prontos na 21. Obrigado, puxa, porta táxi. Obrigado, puxa, acionamento, porta táxi, funcionário 6225. 9083, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 133-25. 251-133-25, 9083, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Nossa escuta. 3732, bom dia. Táxi Alfa, repórter Chante da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3733. Da Lilian, você pode estar estabilizado, Urchaner, 6311. Salvador, hoje não era 616265, pronto para o táxi. Temos o 92 a bordo, 0440 de autonomia, nossa alternada é Goiânia. Gente, via Índia, ajuste em Salvador no 097, ponto espera torre 18, 62. Eu no 097, ponto espera 18, 62, 6225, bom dia. Portão 3732 para ingressão, passa. Portão 1, 3732. Viva ingresso 1, 3732. Gol 1160, acione identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050. 050 na Mari, gol 1160. Minha 312, boa, informação é Golf, pronto, cópia. Nem mais resistência, Golf. Autorizado, Recife 350, Aperisco 58. Vai decolar da 10, curva à esquerda, saída para o Caracaju. Controle 120, decimal 80 e o transponder 5142. O Caracaju, autorizado nível 350 para Recife, a primeira curva à esquerda. Controle 128, 5142 e transponder. 5142, reporte pronto. Obrigado.